Boa tarde, 4206, autorizada a linha de decolar, pistão no zero, vento 120 graus, 14 nós. Autorizada a linha de decolar, pistão no zero, 142. Gole 300, 357. Gol 1856, cruzou 140, chame Recife agora, 12545, alternando 2685. Doutor Juliette, tem intenções de efetuar cheque de motores aí na Taxi Soyosca? Seria como se eu efetuar o cheque antes do ponto de espera para permitir o ingresso de um helicóptero aí na Taxi Soyosca, que ele está pousando, e aí ele poderá taxiar aí para o Pátio 4, enquanto o senhor faz o cheque. Nome é 01, afirmativo, está autorizado ingresso via Juliette para o portão 9. Autorizado ingresso via Juliette para o portão 9. Salvador, boa tarde, voo 1273, Minas da Serra, na escuta. 1-2-3, boa tarde, aciona identificação, desce e mantém o 040, chegada bom. Descendo para o 40, chegada bom, voo. Xanerme 143, completo de aproximação, agora com a torre Salvador em 118, meia dúzia, bom pouso. Muito obrigado. 18, meia dúzia com a torre, o Xanerme 143. Voo no menos 2, livre aproximação, desça para 2.000 pés, acude no localizador estabilizado. Descendo para 2.000, vai reportar estabilizado no localizador, voo no menos 2. Controle Salvador, boa tarde, 3.394, Palma Mel. Afinal, passando externo. 4, aciona identificação, desce e mantém o 050, chegada a Mário. 050, pode vai na Floridona, não tem 3894. Mantém a chegada a Mário, inicialmente 3894. Mantendo Mário, controle azul 4206, passa 2000. Azul 4206, contato radar na decolagem, sube mantém 370, saída PUCA. 37, saída PUCA. Novembro 857, após conforme a rota do plano. Subida da EL, LEDA, IDEB, primeira curva direita após a decolagem. 5535 é o código, 198 é o controle. 0 graus, 129. Livre pouso no 0, 6143. Mike Codelta, solo aos 46, livre táxi até o pátio 4, fica atento ao Charlie 150 à sua esquerda, efetuando cheque de motor já também no pátio, ok? O Alfa Vitor Juliette. com a velocidade 2809. Como número 2, reduza para 2509 para 3894. Controle, o mesmo Papatango entrando no corredor Interlagos, regressando a Salvador. O meu Papatão ingressa no corredor de Interlagos, informe visual com campo para transferência à torre de controle. Voltará visual, voltará para a 20 Oscar uniforme, prossiga. Você não copiou o POB, é 01? Ok, Cente, mantém as condições visuais, 1500 pés, via corredor forte, a minha escuta, o Whisky Oscar uniforme. Para levar o nome 12, estabilizado na ILS. Número 2, completa aproximação, chama agora a Torre Salvador, frequência 118, decimal 612. 18-6, bom trabalho. Salvador, boa tarde, gol no 612, passando externo, baixado para base. Boa tarde, gol no 612, vento 120 graus, 12 nós, ajuste 0013, livre pouso na pista 10. Livre pouso. 6143, boa tarde, taxa autorizado, Alfa Juliette, ponto 11. 94, reduza para 2109. 210, 567, chama em Recife, 1288, alterna 1260. Alfa Vitor Jet, mantém posição. Siga. Autorizado 120, trip 5415. Autorizado 120, controle de Salvador, Romeu Papatango, na troca rotatória, visual com o carro. Romeu Papatango, para ingressar no circuito de tráfego, chame torre 118-612. Chamar a torre, Romeu Papatango. Tóxico uniforme. Opa. Ingresso no corredor Interlagos, a 1510. Opa. Vitor Juliette, vento 120 graus, 12 nós, livre decolagem, pista 17. Romeu Papatango da presente posição, pode prosseguir direto para a final, pista 17. Reporte estabilizado na final. Vento 130 graus, 12 nós. Da presente, autorizado, final 17, reportará 3 milhas da cabeceira. Romeu Papatango. Gol no meio, no 2, solo 5-2, Oliveira direito, 21-9, uma boa tarde. 1-2-1-9, boa tarde. Alô, Salvador, boa tarde, boa no 612. Boa tarde, no 612, táxi via Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, boa no 612. De 685. 45225, obrigado. Alfa Vitor Juliette, decola 53, chama agora controle em 199.8, bom voo. Chamará, continua em 199.8, Alfa Vitor Juliette, graças. Bono 273, desça para 2.000 pés, 1.003 no altímetro. Livre aproximação, acusa estabilizado no localizador. Motivo, 2.003, acusará estabilizado no localizador. Vamos no 273. Plano 3894, desça para 3.000 pés, com 1.013 no altímetro. 3.003, então 3.894. Trip 5495. 1.07, Romeu Papatão. No 5 está cruzando o 110 em subida para o 120, passou através de Coral, serviço radar terminado, chame o controle Ilhéus em 201. Juliette, voo 1612. Taxi via Juliette, portão número 2. Juliette, portão 2, voo 1612. Acionamento, objeto 6720 no gate 5. Excelente, aguarde para o pushback 6720. Aguarda, objeto 6720. Zero, aguarde uma possível vetoração. 200, aguardando vetoração, 3894. Proa da rotatória ou esquiosque? Se eu ativo na proa da rotatória, o esquiosque uniforme vai cruzar o campo pelo corredor Interlagos. Após Paripas vai voar direto para Valença. Ah, beleza. Mas é pro 1.500 mesmo, né? 1.500 por enquanto. Ah, tá ok. O objeto 6720 autorizado para o pushback finalmente, chama para o táxi. Camarada para o táxi, objeto 6720. Pode confirmar, por favor, a transferência do controle, porque está passando a favorita de Juliette, está precisando de contato. Pois, Wilson, a frequência do controle é 119.8. Resistiu, vou preparar o seu chamado de novo, 119.8, Alfa Vitor Juliette, graças. Cruzou o Salvador, recebe o sapatão do Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, meu pé de corredor axé, informe no Travesse Farol da Barra, Alfa Vitor Juliette. Vou parar para o Farol da Barra, o Alfa Vitor Juliette. Patango, solo aos 5.6, reposte, pista livre. Intercepto, Locals Glor, uma proa 035. 035, limite localizador, 394. Parece 1.000, 3.000, qual é a altura da descida? Mantenha 3.000 ao atingir. Ok, visão com tráfego agora, 394. Solo Salvador, tá 3897, formação Sierra, portão 6, autorização Guarulhos. 73897, autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50. Saída da El, Leda, Midev. Decola da 10, curva direita, controle 119.8. Aciona 5541, no coteja. Autorizado 340, Guarulhos. Upper Whisky 50, decola da 10, curva direita, Natael, Leda, Bidev, controle 19.8, 5541, transponder 3897. Protejamento correto, chama para pushback funamento. Chama lá. Chama a torre Salvador, frequência 71862. 1862, obrigado. 194, desça para 2000 pés, nesta cruz está livre, interceptar o localizador, acusa estabilizar. 2000 vai reportar estabilizado, tá? 294. Gente, 1-1-7 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via pátio principal, reporte através do portal 612. Pátio, táxi via pátio principal, reporte através do 612, o azul 4261-1013. De cheque, equipamento faz um cheque, trem de pouso, vento 120 graus, 1-2 nós, o livre pouso, pistão no 0. Livre pouso no 1-0, gol no 273. Muito grato, Romeu Papatanga, boa tarde. Para o táxi Webjet 6720, 136 a bordo, 3 horas e 50, alternando com o fim. Gente, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera a torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, 126, ponto de espera, Jet 6720, obrigado. 394. Complete a aproximação e redução, agora com a torre Salvador para o pouso em 1862. 1862. Hoje, Salvador, 3894, boa noite. Boa noite, 3894, continue a aproximação, reporte com no marcador externo com trem checado, vento 1-1-0 graus, 1-2 nós. Informa o Boeing 737 da Gol, à sua frente, aproximadamente 3 milhas para pouso na pista 1-0. Vai informar no externo, 3894. Valença. Só confirmando seu estimado de pouso na localidade. Ah, mais 20 minutos. 2020 então, pouso em Valença. Copiado. Número 857, seguro, Aperzulu 16. Saída da El, Leda Bidev. Decola down no zero, curva à direita, controle 119, decimal 8. Aciona 5546, coteja. Então, Galeão no 3-0, outra no 3-7, outra no 3-7, outra no 3-7, outra no 3-7, outra no 3-7, outra no 3-7, transporte 4-1, no 3-0. Protejamento correto, chama para prospecto sonamento. Muito boa tarde, o voo 1602, quem quiser ser. Voo 1602, aciona a identificação desse se mantém o 050, chegada Maia. Gente, descendo pro 050, chegada Maia, gente. Whisky Oscar Uniforme. Total. Performação, tem um tráfego do Alfa Vitor Juliette, 1000 pés, próximo ao através de Farol da Barra, para... Toque remetido em Veracruz, fica atento ao tráfego. Afirmativo. Alfa Vitor Juliette, fica atento ao tráfego do quiosque uniforme. Passando agora Paripe com rumo do de Valença, a 1000 pés. Ok, Alfa Vitor Juliette, frequência livre para coordenar com o tráfego do 645. Whisky Oscar Uniforme, frequência livre e 12345 para coordenar com o tráfego local. 100 graus, 132. Obrigado, pouso 10, 394. Objeto 1720 visual com tráfego na quarta final. Afirmativo, querido. Após passagem do tráfego, ele mantém o objeto 1720. Passagem do tráfego, ele mantém o objeto 1720. troque o uniforme ao controle. Salvador, o 4201 da Azul, tá pronto pra entrar no lugar. 14261, após a decolagem do Webjet, ele mantém na 10. Após a decolagem do Webjet, ele mantém na 10, Azul 4201. São 3894, Solo 05, Solo 121, decimal 9, uma boa tarde. 09, boa. Então, 3894, segue o banho da Gol via Alfa, é parte antes da Juliette. Alfa Juliette, o plano 3894, vai reportar. Paulo Salvador, boa tarde, o 567-500 da informação Terra solicita autorização de tráfego para Brasília. Plano 567, autorizado Brasília, nível 360, via Persolu 17. Saída Gol e transição Ofito. Decola da 10, curva à direita, controle 119, decima 8, aciona 5547, coteja. Autorizado nível 360, Persolu 17, saída Gole Ofito, decola da 10 com curva à direita, 119,8 ao controle e 5547 ao transponder, voo 567. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamará para pushback sonamento, voo 567. Juliette, voo 1273. Voo 273, táxi via Alfa Juliette, portão número 3. Alfa Juliette para o portão número 3, voo 1273. Voo 3894, táxi via Alfa Juliette, portão número 8. Juliette, voo 1720, contato radar decolagem, sobe ao nível 340, saída da El Leda. Ok, 340 na Dael Leda, quando possível para o Dael. Cruzar 2000, autorizado, Leda. Pós 2000, Leda, obrigado. Tráfego solo é o 6259 da Oceanero, autorização Guarulhos com a Tango. Pronto para cópia? Pronto. Oceanero 6259, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50. Saída da El, Leda, Bidev. Decola da 10, curva à direita, controle 119, decima 8. Aciona 5544, coteja. 360 autorizado, rota prevista 50 para Guarulhos, decola Dael, Leda, Bidev. 198 ao controle, 5544 transponder. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento 6259. E chamaremos no 11. Alô, tá 3897, pushback sonamento no 6. Ok, autorizado 3897, chama para o táxi. Pode chamar. Decola 09, controle 119, decimal 8. Uma boa tarde. 19, 8. Muito obrigado, até amanhã. Controle, muito boa tarde, azul 4261. 4261, contato na decolagem, sobe ao 300, perfil da Euleda. Da Euleda, nível 300, azul 4... 261. Cruzando agora o 060 a 5 milhas de TAP, o gol no 602. Sentindo 602, após de TAP, autorizado 2000 pés na proa de duna, intercepta final.